se sinta mal. Tipo, é Cali, sem chupar um pau. Mas não se sinta sozinha. Drake e Josh sem camisinha.